Hoje nós temos a felicidade, do nosso irmão Marcos Cunha estar presente. O tema, chama Desgosto. O livro é Caminho Espírita, item 51. Marcos, sejam bem-vindos, tá bom? Obrigado. Marcos Cunha, obrigado. Antes estava muito fácil, né? Estava ficando segurando no microfone, né? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Obrigado pela presença de todos. É sempre um prazer a gente estar aqui nessa casa, estarmos junto às pessoas que comungam do mesmo ideal. É sempre bom nós falarmos sobre doutrina espírita. É sempre bom falarmos tudo aquilo que a espiritualidade nos brinda, nos oferece, nos traz. E que possamos receber do alto sempre as informações do nosso dia a dia, na nossa vida, naquilo que lemos, naquilo que escutamos, naquilo que assistimos, para que nos dê sustentação e nos dê forças na nossa caminhada, no nosso processo de crescimento, no nosso processo evolutivo, sempre de acordo com o entendimento e com o merecimento de cada um de nós. Então, o tema proposto foi realmente esse, desgosto. E para a gente falar em desgostos, a gente tem que primeiro começar, eu achei interessante a gente começar primeiro, pelos bons momentos que nós temos na nossa vida. E são inúmeros os bons momentos na nossa vida. Temos, por exemplo, a nossa família, que é um excelente momento na nossa vida. Aliás, a família, nós sabemos, é o primeiro lugar onde nós começamos a aprender e a desenvolver sentimentos que nortearão a nossa vida ao longo do tempo aqui, nesta encarnação. É na família que vamos aprender a perdoar, a aceitar, a compreender, a dividir, a amar e a viver momentos felizes juntos. Porque a família é possibilidade de inúmeros momentos felizes que passamos juntos aos nossos. Temos a nossa saúde também, que é um momento, um bom momento da nossa vida, porque a nossa saúde nos proporciona tudo que nós fazemos na nossa vida, trabalhar, estudar, termos amigos, caminhar, passear, enfim. Tudo depende também de que a nossa saúde esteja em boas condições. Não nos esquecendo nunca que quando a nossa saúde não está muito boa, ela serve também como um processo depurativo e pedagógico. Porque as doenças são isso, são processos depurativos das nossas atitudes erradas, dos nossos erros, que tanto podem ser do passado, como podem ser da vida presente, da vida atual. E é um processo pedagógico realmente, porque é um processo que ensina. Quando a nossa saúde não está muito legal, ela está nos ensinando, nos mostrando alguma coisa. E nós temos que tentar entender isso quando isto acontece. Mas, no geral, a nossa saúde está bem, graças a Deus. Temos a possibilidade de ter uma saúde que nos permite toda uma vida de relação. Temos inúmeros momentos de alegria na nossa vida, temos festas, temos viagens. Nossa, quantos momentos de alegria naquilo que nós gostamos, no nosso lazer. Temos inúmeros momentos de alegrias na nossa vida, quando lemos um bom livro, quando estudamos alguma coisa legal que a gente gosta, enfim, inúmeros momentos nós temos na nossa vida. Temos o nosso trabalho, que também significa inúmeros momentos de alegria no nosso trabalho. São promoções, são um novo trabalho que nós temos, aquele período de férias tão esperado, os novos colegas que surgem, conquistas, realizações novas no nosso trabalho, também são momentos felizes. Todos no nosso trabalho acabamos tendo algum tipo de momento desse feliz. Temos inúmeras realizações no campo profissional, no campo escolar, no campo social, no campo familiar, enfim, inúmeras realizações que são o quê? Momentos felizes na nossa vida também. E temos os nossos filhos, que são uma felicidade para nós pais. Desde o momento que nascem, pequeninos, correndo, fazendo suas traquinagens pela casa, o seu sorriso, o seu carinho, a primeira fala, o primeiro dentinho, o primeiro sorriso, disputando, será que vai falar papai ou será que vai falar mamãe? Não é assim que a gente fica, acho que vai falar papai, ah, ele falou papai, falou nada ainda, papai que está pensando que ele falou papai, nem está falando ainda. Mas são momentos felizes que nós temos ao longo da vida com os nossos filhos, as suas conquistas, as suas realizações, tudo aquilo que eles vão fazer. Todos esses momentos, eles norteiam a nossa vida no dia a dia feliz de todos nós. Mas basta um desgosto, um pequeno contratempo na nossa vida e nos desestruturamos. E esquecemos de todos os momentos felizes que nós temos ao longo da nossa vida. No atual estágio evolutivo em que nós vivemos, nós damos muitas vezes mais importância aos maus momentos do que aos bons momentos. Às vezes, a gente está vivendo bons momentos e a gente para e pensa assim, puxa vida, minha vida está legal, está bem e tal, mas eu sei que vão existir momentos de dor, vão existir momentos de lágrimas, vão existir momentos difíceis na nossa vida. A gente pensa isso às vezes. Só que o contrário nem sempre é verdade. Ou seja, quando nós estamos passando por um processo de dor, de sofrimento, por um desgosto, a gente não para para pensar, puxa vida, mas isso aqui daqui a pouco vai passar. Porque eu sempre tive inúmeros momentos felizes e alegres na minha vida. Então daqui a pouco eu vou ter outros também. A gente não pensa assim. Normalmente a gente pensa é o contrário. Que às vezes a gente está bem, mas já está pensando no que poderá acontecer na nossa vida. Ou seja, vivemos milhares de horas felizes ao longo da nossa vida, mas um problema, nem tão grande, nem tão grave assim, já nos traz estresse, nervosismo, irritação, problemas de saúde por conta dessa irritação, desse nervosismo, desse estresse todo, acaba abalando a nossa saúde. E nós nos esquecemos simplesmente dos nossos bons momentos, aqueles que até então nós tivemos. O que são os desgostos, então? São processos depurativos e um convite à meditação. Assim como nós dissemos que a doença é um processo depurativo, os desgostos também são, porque todos os passaremos algum dia de nossa vida. Mas é também um convite para que meditemos, para que paremos e pensemos, por que que isso está acontecendo comigo? Por que esse desgosto? Por que esse momento infeliz está acontecendo na minha vida? Que solução eu posso dar para esse problema? Depende de mim? Porque existem situações que sempre vão depender de nós dar uma solução para o problema. Desde que paremos, coloquemos os pés no chão, respiremos fundo e pensemos como lidar com aquela situação. E não tentar resolver de embalo, atabalhoadamente. E aí a gente acaba, às vezes, cometendo erros e cometendo enganos. Muitas vezes, alguns dos processos difíceis, momentos difíceis da nossa vida, não dependem muito de nós. Porque são resgates lá do nosso passado. Então não depende de nós neste momento. Ou seja, nós vamos ter que passá-los. Porque é um processo de crescimento, de resgate para nós. A espiritualidade sempre nos traz essa informação. A questão é, como vamos lidar com isso? Como eu vou passar este momento difícil na minha vida? Como lidar com isso? Se eu não consigo resolver o problema totalmente como eu gostaria, na pior das hipóteses, eu vou ter que aprender a lidar com esse problema. E passar de uma maneira em que eu cresça. Em que eu aprenda alguma coisa com ele. Em que eu tire aquilo como exemplo. Para talvez não repetir lá no futuro, quando acontecer novamente, se acontecer no futuro, eu já estar mais preparado para lidar com ele. É um convite à meditação também. Aonde podemos buscar ajuda? Eu posso buscar ajuda dentro de mim. Posso buscar uma ajuda profissional. Posso buscar uma ajuda religiosa, no segmento religioso que eu mais me afinizo. Posso buscar ajuda com um amigo, com um familiar, que poderá me orientar. Então essas são situações em que nós devemos meditar com aquilo que está acontecendo conosco. Mas na maioria das vezes nós não pensamos assim. Nós não costumamos pensar assim quando acontecem essas coisas. A gente não costuma parar e meditar sobre o que podemos fazer e por que está acontecendo aquilo comigo. E aí o que, que acontece? Nós temos um desajuste no lar? Vem revoltas, brigas, agressões morais e às vezes até físicas. E nós não conseguimos lidar de uma maneira mais clara e tranquila com aquela situação no nosso lar. Nós temos um companheiro que nos deixa, e eu não estou falando apenas no caso só de cônjuges, mas de amigos também, que muitas vezes nos deixam, e já falamos em ingratidão, já falamos em traição. Ele foi um ingrato, ele me traiu, por que que foi embora? Era meu amigo, fiz tanto por ele, a gente gosta de dizer isso, né? Eu sempre fiz tanto por ele, no fim, agora ele foi embora, nem vem na minha casa, nem aparece mais. Ora, nós nos esquecemos que às vezes as pessoas seguem outros caminhos de repente na sua vida. Talvez para ela seja bom seguir outro caminho. Pelo menos ela acha que aquele é o caminho. E o fato dela seguir um outro caminho não quer dizer que ela seja uma má pessoa. O fato dela escolher outras pessoas para o seu relacionamento não quer dizer que ela seja uma má pessoa. Mas foi uma condição sua, livre-arbítrio seu, de procurar novos caminhos. Qualquer desentendimento profissional no campo do nosso trabalho, e já achamos que somos perseguidos, discriminados, não somos reconhecidos, ninguém reconhece o valor que temos, isso só acontece comigo no meu serviço, com os outros não acontece, o outro é protegido, o outro é filho do chefe, tudo bem, a gente sabe que tem os casos dos filhos dos chefes também. Mas nem sempre é assim. De imediato a gente já pensa que somos perseguidos, aquilo não está legal com a gente. Tudo isso porque somos ainda extremamente egocêntricos. Ainda pensamos muito exclusivamente em nós mesmos. E aí quando essas coisas acontecem, isso mexe muito conosco. Qualquer desgosto vai começar a aparecer o fim do mundo. Porque nós nos achamos o centro do universo. E tudo deve correr às mil maravilhas conosco. E aí um desgosto, uma situação desagradável na nossa vida, faz com que a gente perca um pouco o chão, digamos assim. Porque estamos sendo ameaçados na nossa posição de sermos o centro do universo, ou seja, na nossa posição egocêntrica. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 943, pergunta assim para a espiritualidade: de onde nasce o desgosto da vida? E aí ele não está falando só o desgosto sobre alguma situação, mas é o desgosto pela vida mesmo que algumas pessoas, alguns de nós, desenvolvem. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E a espiritualidade responde: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Ociosidade. Ociosidade é simples, né? É falta de ocupação útil. Isso é ociosidade. Falta de ocupação útil, social, fraterna. Falta de fazermos alguma coisa, de trabalharmos. Nós temos o nosso trabalho profissional. Além disso, podemos ter um trabalho social. Podemos ter um trabalho fraterno. Temos que ocupar o nosso tempo. Temos que ocupar a nossa mente. Mãos e mentes vazias podem nos levar a um processo de ociosidade. Consequentemente, começamos a nos sentir desgostosos, porque a gente não está achando nada legal. As coisas não estão, a gente não está sentindo prazer. Às vezes o nosso trabalho não nos dá muito prazer. E aí a gente, quando não está no trabalho, está no nosso lar ou em outro lugar fazendo nada. Nada de útil. Nada que nos coloque junto de outras pessoas que necessitam de ajuda, que precisam de alguma coisa. E o trabalho social e o trabalho fraterno é sim uma possibilidade muito grande, muito real, de nós eliminarmos esses sentimentos de desgosto. Falta de fé, como a espiritualidade fala, ela fala em efeito da ociosidade, fala da falta de fé e principalmente dos conhecimentos da lei da vida, das leis que regem a vida. Principalmente nós, espíritas, que temos a benesse de recebermos da espiritualidade, da doutrina espírita, tantas informações que outras religiões não têm, que nós não tínhamos hoje, e hoje a gente consegue ter todas essas informações, mas mesmo assim ainda nos falta às vezes fé. Quando nos falta fé? Quando acontece alguma coisa grave na nossa vida. E ficamos extremamente desgostosos e a nossa fé fragilidade extrema. A nossa fé, muitas vezes, parece que ela está plantada num campo de areia, porque ela não finca raízes. Nós falamos em fé raciocinada. Hoje nós falamos em causa e efeito, falamos em ação e reação, falamos em reencarnação. Sabemos de onde viemos, sabemos por que aqui estamos e sabemos para onde retornaremos. Isso por si só seria o suficiente para que a nossa fé fosse extremamente forte e enraizada. E ela é, até que aconteça alguma coisa desgostosa na nossa vida. Aí a gente balança, porque realmente falta-nos fé, como a espiritualidade disse, e finalmente também por conta da saciedade. Saciedade pelas coisas materiais e não pelas coisas morais. Porque pelas coisas morais nós ainda não atingimos nem um pouco que possamos dizer que estamos saciados, não é verdade? O conhecimento moral, o crescimento, os sentimentos morais, nós nunca nos saciaremos deles, nunca serão demais. Mas as coisas materiais, sim, a saciedade pelas coisas materiais. Muitas vezes nós buscamos tanto as coisas e conseguimos, e batalhamos e lutamos, parece que a gente só tem foco para aquilo. E buscamos aquilo, e quando encontramos e conseguimos, parece que fica meio sem graça. Porque agora, o que eu faço? Bom, eu saio batalhando e procurando por outra coisa, e minha vida vai ser um eterno procurar coisas e tentar conseguir coisas materiais? Ou eu paro e fico na ociosidade? Aí volta para a ociosidade e para a saciedade. E isso sim dá um processo também muito grande de desgosto pela vida. Tanto é que, estatisticamente falando aí, existem estatísticas a respeito disso, o maior número de suicídios acontece principalmente nos países ricos. Os países onde as pessoas têm mais condições do que nos países mais pobres. Muito bem. Somos espíritos. Somos espíritos temporariamente na carne. Portanto, devemos valorizar a nossa vida. Demais. Devemos valorizar a vida que nós temos, a oportunidade que nós temos. Quantas coisas boas acontecem na nossa vida. A oportunidade de sorrir, a oportunidade de chorar de emoção, a oportunidade de falar, de ouvir, de andar, de correr, de pensar, de sentir, de amar e de ser amados. Todas essas oportunidades fazem parte da nossa vida. Por isso devemos agradecer sempre pela vida que temos e dar valor disso. Mas muitas vezes, em vez disso, lamentamos, choramos, maldizemos, lastimamos e fazemos o quê para mudar isso? Às vezes nada. Nos deixamos levar por essa situação desagradável, de desgosto, de desânimo, de falta de fé, de falta de objetivos. Mas objetivos morais, objetivos de aprendizado, objetivos de crescimento. Apesar das nossas inúmeras dificuldades que nós podemos ter na vida, e temos, é claro, uns mais, outros menos, mas todos a têm. Apesar das nossas inúmeras dificuldades, muitos espíritos gostariam de estar encarnados aqui no nosso lugar. Gostariam de estar tendo essa oportunidade que nós aqui estamos. Esses dias aqui ainda eu falei que se somos 7 bilhões de espíritos encarnados, a espiritualidade conta alguma coisa em torno de 3 vezes este número desencarnados, pertencentes ao planeta Terra. E quantos não gostariam de ter a oportunidade que nós estamos tendo? É aquela coisa, é que nem quando a gente tem um emprego e não dá muito valor àquele emprego, mas quantos não gostariam de ter aquele nosso emprego, não é verdade? A gente reclama tantas vezes do emprego que a gente tem, e quantos não gostariam de ter aquele emprego, mesmo com todos os problemas, mesmo com o salário baixo que aquele emprego oferece para nós às vezes? Da mesma maneira, nós aqui na nossa vida. Reclamamos tanto da nossa vida, nos sentimos desgostosos com tanta coisa, por quê? Porque não estamos dando valor à vida. O valor que ela merece. A oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui, resgatando erros do passado, corrigindo erros de tudo que aconteceu e procurando fazer novos caminhos para nós. A vida é como um livro, um capítulo longo, né? Como um capítulo de um longo livro, onde as páginas escritas são as vivências do passado e as páginas em brancas são aquelas que nós ainda devemos escrever. Então está na hora de nós passarmos a dar menos importância para os desgostos e entendermos melhor qual é a finalidade da vida. Os desgostos continuarão acontecendo. As aflições da nossa vida, elas fazem parte da nossa vida, porque vivemos num planeta de provas e expiações, portanto, somos espíritos de provas e expiações. Somos espíritos ainda nas primeiras fileiras da escola da vida, de aprendizado da vida. E quando eu falo da vida, não é só dessa, mas de todas que tivemos e que ainda teremos. Somos ainda primários nesse aprendizado. Mas a vida é essa oportunidade. E qual a finalidade da vida? Oportunidade para o progresso. Nós não somos o centro do universo. A vida é uma escola. A vida é um campo de trabalho. A gente não vem à vida, não reencarna, apenas e tão somente para passear. Como uma viagem de lazer. Também é gostoso, teremos os nossos bons momentos de passear e de curtir a nossa vida junto aos nossos amigos, aos nossos familiares, momentos alegres, de lazer, é claro, mas a vida não é apenas e tão somente isso. Nós, volto a dizer, nós que conhecemos a doutrina espírita, sabemos da importância já da vida. Mas temos que começar a dar mais atenção, entendermos e enxergarmos isso como oportunidade. Oportunidade como se a gente estivesse numa escola, oportunidade como se a gente estivesse num trabalho. Porque é o que é a vida. Uma escola, um campo de trabalho, um campo de aprendizado, um campo de novas realizações. E a vida é bela, extremamente bela, como o filme, né, que trabalha o Roberto Benigni, não é? A vida é bela. Quem teve a oportunidade de assistir sabe como esse filme é muito bonito. E quem não assistiu, procure assistir esse filme, porque realmente ele é muito bonito. O pai e o filho são enviados para um campo de concentração, e o filho é bem pequenininho, e o pai não quer que o filho sofra com aquilo. Então ele cria uma história para o filho, que aquilo é um jogo, uma brincadeira. E o tempo todo ele fica e coloca isso na cabeça do filho, que aquilo é uma brincadeira, que aquilo é apenas um jogo. E mostrando cada vez para ele que realmente a vida é bela. Ele mostra isso para o seu filho, num filme, num campo de concentração. E a vida é bela mesmo. Mas não é um jogo. Não é brincadeira. É para ser vivida com responsabilidade. E com alegria também. Alegria por tudo que temos e pela vida que temos e tudo que nos é proporcionado. Bom, e aí para encerrar... Eu trouxe um texto aqui que é bem legal, é um texto de... eu não conhecia, acabei descobrindo, que eu acho que tem um pouco a ver com isso que a gente está falando. É um poema, na realidade, é um poema de uma pessoa que gosta de escrever, que chama-se Ângela Moura, e tem 12 partes. Eu vou ler as 11. A 12ª, que é a última, vocês vão falar para mim. Ok? Combinado? Moleza, hein? Vamos lá. Acordar, ou melhor, Receita do Nenê é o nome do poema. Acordar cantando, não vale chorar e acordar a casa toda. Espreguiçar-se bastante antes de levantar. Rir muito. Pegar o sol da manhã, de preferência fazendo uma caminhada, apreciando as belezas da vida. Mostrar a quem a gente ama que ela é importante para nós. Dar-lhe um bom dia e dizer, eu te amo. E rir muito. Pedir um colinho e oferecer um também. Não se importar e não guardar mágoa se alguém não gosta de nós. Isso não quer dizer que ela é má pessoa. E rir muito. Fazer primeiro muito dengo e carinho, para receber a mesma coisa depois. Ouvir o que as pessoas que amamos falam e respeitarem o que fazem. E finalmente, rir muito. É isso daí. Temos que rir muito, sim, porque a vida ela é muito alegre, a vida é muito bela. Devemos encará-la dessa maneira. Com responsabilidade, é claro, porque a vida é um ato responsável, Mas temos que nos sentirmos felizes, até para que a gente passe bem pelos desgostos, pelas aflições, pelas dificuldades que com certeza acontecerão. É isso.